Brasil, colado a pistola 7, 200, 040, 0 grau, 08 mais, longitude, altímetro padrão. Charlie X-Ray decolar aos 2, aos 1-9. Chame controle de Salvador, confirmando. Temos outro cruzamento do campo, informe destino 0200 litros. 892000 para o Anote de Salvador. Tudo bem, nove milhas afastadas no tipo de natrônico. Eu acho que o uniforme está para o colo de cera para falar, eu já sei. Da localidade 6, da localidade Terra, mandando direção à Terra em relação a Salvador. 772, ali Mateus, Sinal 0. Ok, Sinal 021, afastado 2501. Graças à informação, vamos iniciar mais um. Salvador Boas, 2796, decolado, ponto de 9. 2796, está com um trabalho de coragem, mas tem excelente eixo da decolagem, até 4 mil pés, até 2,4. Está mantendo eixo até 4 mil, após 4 mil, pode direto para o 2796. Um excelente eixo, não tem 2,5. Sendo mais Charlie Alpha, tudo certo, sentiu o holding point, taxi papá, wait for clearance to runway 17. chuva para nível 0.5. Meu bolso, 30 decolagem 17, metro 040, grau 07 mais. Ah, vou ter uma tela 085 condições visuais. O vento, 060 graus, 0, meia dúzia de mais. Salvador, eu vou falar de rádio e progressivo para que ele chama a coisa voa e alerta a frequência 1, 2, 2, 3, 1, 8, até o nome 2, 1, 2, 1, 0. Thank you.

180. 2080, boa.